mata devagar. Abusar da violência é uma excrescência. Bata devagar, pra que a dor eu possa suportar com paciência. Não quero fraquejar, em desespero te rogar um pouco de clemência. Bata devagar e tente controlar de tua ira tamanha cupidez. Bata devagar, cada membro meu aguarda sua vez. Só não quero chorar para o mundo poder mostrar as marcas deste amor com altivez. Bata devagar, abusar da violência é uma excrescência. Bata devagar, pra que a dor eu possa suportar com paciência. Só não quero fraquejar e em desespero te rogar um pouco de clemência. Bata devagar e tente controlar de tua ira tamanha cupidez. Bata devagar, cada membro meu aguarda a sua vez. Só não quero chorar para o mundo poder mostrar as marcas deste amor com altivez.